preconceito que não contar você no júri. E você mulher, venha ver qual que é. Valores não se encontram usando saia até o pé. Tem muita mina fatia, aprontando no mundo se manca. Piranha roda a banca, vagabunda com a cara de santa. Mas não se julga ninguém somente com o poder dos olhos. Não se descarreguem inocentes os seus olhos. Valores, amores, maior dos meus temores. Que tudo isso acabe e só me reste flores. Pelas apocalipse se queimar nas labaredas. Mas não vou me render à imagem da beira. Pois a lei da sua, conflitos e atritos quando a mutua. A falta de Deus dentro da alma te forma um porco no fio da navalha. Sem chance de poder se refugiar. Deus, meu Deus, eu quero escapar. Não, não, não vou morrer desse jeito assim. No purgatório, apocalipse, o fim. Quando os anjos tocarem, as luzes se apagarem. Eu quero ver quem aqui no julgamento final. Mas não vão entregar minha alma pro mar. Ninguém tá do seu lado. Se continuar assim, iremos todos para baixo. Porque as pessoas morrem de um modo apocalíptico. Deficiente, adético, doente, paralítico. Homem, mulher, criança, idoso, homossexual. Mendigo, cientista, médico, paranormal. Mecânico de carro, executivo, engravatado. Enfermeira, prostituta, malandro, esperto, otário. Agora quem é que ninguém é mais que ninguém. Então pense duas vezes ao menos pesar alguém. Arrependimento difícil, certo, honestadinho. Coração que bate, favor da maldade é vazio. Cliente de carinho, afeto e perseverança. Como o sorriso de uma criança, repleto de esperança. Eu me trazer algo por você. Te tira do sufoco, levar o sorriso de novo. Boa sorte para quem vendeu a guerra. Revolver, dinheiro, droga, cachaça, puteiro. Que submeter o povo a viver na paz do medo. Nosso primeiro passo é perdoar o inimigo. Pois na hora do fim nós estaremos unidos.